Estabilizou o localizador chá do X-Ray da 10 M740. 740-1118-95. 2970. M6740, LSX-Ray da 10, já visual. 6740, gente do tráfego, reporte. Tem pista livre, pode autorizar, 110, vento 090 graus, com 15 nós. Informa o tráfego, helicóptero, 500 pés, uns quilos, tá uma milha da cabeceira 17, tá ciente do seu tráfego na aproximação, não vai interferir, ok? Tráfego da Polícia Militar, o 6740. Gente, livre pouso, web, tem status do Northcast, web. X-Ray Alpha Charlie, está autorizado, cruze a pista 17 até o até Aeristar. Autorizado. Oi, Guardião, vem com condições para o retorno e pousão, Graia. Vamos prosseguir. Pro Graia, Guardião 01, no solo controlado, reporte 5-15. 01. Solo 05, direito, região 1.9, solo, bem-vindo. Obrigado, meu velho. Salvador, 7 a bordo, 3 horas e 20, até no Salvador. Web 5722, está livre o táxi pelo o pátio em Índia e no ponto de espera da 10 chame a torre 1895, o ajustando 0 no meia, boa viagem. 0 no meia, livre táxi pátio Índia, ponto de espera 10 torre 1895, obrigado, bom trabalho. Comente. Ok, aguarde, temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio, o voo no 777 no instante, vai iniciar. Ok, acione então na posição autorizada e chame para o push. Solo Web 6740. O Webjet 6740, continue o táxi pela Alfa. Observe um Boeing da companhia que está taxiando pelo pátio, após o mesmo, prossiga para o gate 10. voo no 777, em um minuto será autorizado, aguarde instruções. Mente em condições para o retorno e pouso no Grael, Guardião. Reporte na final para o Grael. Voltará, 01. Aguarde, acorda, tá 3895. O gol no 777, livre o pushback, chame táxi. Guardião 01, reporte no solo, uma centena com 15. Encontrar em solo, Guardião 01. Na 3895 está autorizado Guarulhos. O nível é o 340 via Pesulo 16 até Belo Horizonte. Após BH, DCT Trive e após Trive, direto Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida é a da El, após Leda e após DCT Bridge para interceptar Pesulo 16. O controle 120, decimal 8, o transponder 5452. Zona 6, 5 mil na Maria, são 32, zona 6, obrigado. Barulho, nível 340, decolando pista 10, com curva direita, Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu 10, após Upper Zulu 16, até BHZ. Direto Trive, direto Ponto, o controle da frequência 12-08 e o transporte 5452, Tanto 32 transmissão. Correto, Tanto 3895, chame para um pushback assinamento. Vai chamar para um pushback assinamento, gostaria de acrescentar esse transporte de fora do hospital. Ciente, chame quando pronto, o Tanto 3895. Tango Zulu, prossiga. Juliette, Tango Zulu ciente, chame quando pronto para descida, o ajuste em Salvador 1-0-6. Vou ir da presente para Paripe. Aguarde, 4463 da Azul, temos aeronave da Gol que vai iniciar o táxi agora. Só mais um instante. Aguardo. 5728, boa tarde. 5728, boa tarde, contato radar. Sobe e mantém o nível 350 na saída Puca. Ativo Puca, 3502A, cidade Vajamo, 5728. Vajamo agora, 5728. Vajamo, web 5728. Pisado, Juliette Tango Zulu. Obrigado. O gol no 777. Tá livre o táxi em frente via Pátio Índia, no ponto de espera da 10. Chame a torre, 1895. Boa viagem. Salvador 35486, boa tarde, chame da Quebec, autorização para Lençóis. Boa tarde, 5486 da Trip, aguarde a cópia, Lençóis. Guarda. O Azul 4463 autorizado por Chibec, estacionamento, chame táxi. Autorizado por cima, está bom, né? 3000.06-3206. Cópia, Trip. Autorizado Lençóis, o nível é o 200, a decolagem da pista 10 com curva à esquerda, a subida é a Momo, após Momo é Cogibo, conforme a carta, e após Cogibo direto Lençóis. Controle 120 decimal 8, transponder 5455, trip 5486. Acesso autorizado 200 para Lençóis, decolando 10, curva esquerda, saída bomba após código, após direto 128, controle 5455, transponder, trip 5486, está no pátio 13, reportaremos para puxo e ensinamento. Correto, cortejamento, solo ciente, o trip 5486. Pisa presente, total 9902. Centro Recife, 1285 é secundária. 2545, obrigado. 2 no 6, desce para 2000 pés, o ajuste na 0 no 6. Reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. Informa o tráfego próximo à duna, 500 pés, um helicóptero não irá interferir nessa aproximação. Ciente, desce para 2000, reportando estabilizado na X-Ray, 132 no 6. Senhor, ligou 1777, decolou 4 da L. 1777, prossiga conforme autorizado. Subindo, da El, linda. Vai colher aí, nosso nível final é 240, tá? 240, ciente. Gol 777, agora contato radar, passando 2500 pés. Solo Salvador, Xanar 62, ano 3, pushback no 3. Aguarde, o Xanar 62, ano 3, se possível será autorizado, temos tráfego à retaguarda. Estabilizando 6203. Ao 9902, desce, mantém 3.000 pés, o ajuste é na 0 no meia. 3.000 no 0 no meia, total 9902. Vale Salvador, 4463, está pronto, tá? Com 75 a bordo, 3.010, operando Salvador. Ciente, táxi autorizado, à direita, 4463 azul, ponto de espera da 10, China Torre, 1895, boa viagem. Então, táxi pela direita, Torre, 1895, ponto de espera, gráfico, 4463, bom dia. Azul 4076, acione identificação, autorizado chegada mar e desce, mantém o nível 050, o ajuste na 0 no meio. Ocean Air 6213, pushback e acionamento autorizado, Ocean Taxi. Teste livre, push, camada táxi 6213. Vitor Mike Quebec, cópia. Autorizado, Cairo Lorenzo. Mil pés, corredor Axé, decolagem da 17, curva à direita. O controle 120.8, a torre 1895. O transponder é o padrão 0161, Quebec. Correto, chame a torre para acionar e taxar Vitor Mike Quebec. Inteligível a transmissão. Oi, Salvador, bom dia. Azul 4463, ponto de espera. Pronto. Azul 4463, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1,00 graus, 1,59. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, 4463. Vitor Mike Quebec, prossiga. Olha, Guilherme Sanders, eu vou para a descida. Vitor Mike Quebec, está ininteligível essa transmissão. Faça um cheque no equipamento rádio. Vitor Mike Quebec, descida para a descida. Ano 1500, Juliette Tango Zulu. Agora matou o Guilherme Tango Zulu. Tan 3296, torre 9895. 1895, PJ, Tan 3296. Total 9902, desce para 2.000 pés, o ajuste na 096, reporte estabilizado no ILS de Tira, pista na 0, está livre das restrições na posição ITAS. Afirmativo, 2.000, vai acusar estabilizado, livre das restrições de ITAP, total 9902. Boa tarde. Tan 3216, continue com a estimação, reporte baixar travado. Caldas, decolagem da 10, curva à direita, subida é a Dael. Após Dael, Leda, e após Leda, direto bridge. O controle, 120.8, acione 5463. Correto, chame para o push de acionamento, web 6741. Solução 2-3895 para push de acionamento, posição número 2. Ok, então 3895, apenas aguardando a aeronave da Oceana Inicial Táxi, coordene com a equipe de sola, após o Airbus livrar o pátio, está autorizado e chame táxi. está autorizado e seu aprovado, está 3297. Solo Salvador, Chané 6213, para o táxi, com 93 a bordo, 4 horas, alterna com 20. Copiado, hoje Chané 6213, está livre o táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Táxi à direita, 1895, no ponto de espera, 6213, boa tarde. Azul 4463, decolado 24, estima controle 120.8. Controle 120.8, 4463, gato, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4463, decolado na sua escuta. Azul 4463, contato radar, sabe, mantém o nível 180, saída da ela. Sobe, mantém o 180 da El, saída 4463. Rápido. 9902, informa o tráfego na sua posição agora de 12 horas e 5 milhas e meia. Um helicóptero mantendo 500 pés não irá interferir nessa aproximação. Ok, suficiente, total 9902. Solo 26, livre à direita, chamo Solo 1219. Livre à direita, 1219, então 3219, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, então 3219, livrou. Boa tarde, então 3216, táxi lento pela Alfa. E mantém a posição antes da Juliette, o seu gate é o 02, informo que a aeronave da companhia está liberando o mesmo no momento, aguardando apenas para ingressar no pátio. Via Alfa, vou acusar antes da Juliette, estou ciente que o 2 está no nosso gate, está 32, não é, obrigado. 9902, completa aproximação, torre 9895. 118.95, total 9902. Azul 4076 indicada. Tem no momento 2309. Ciente, informa o tráfego nessa posição de 12 horas 10 milhas. É um Boeing 722 que irá precedê-lo na aproximação. Está com 1.709 de ground speed. Inicie redução, desça para 2.000 pés, o ajuste na 0 no meia e reporta estabilizado na ILS X Rei da pista na 0, o azul 4076. Está ciente do tráfego, reduzindo, desce para 2.000 no 0 no meia, reportará estabilizado o azul 4076. Gratidão. Leda, e após Leda, direto bridge para interceptar a UP Zulu no 0. O controle 120.8, acione 5466, o Chané 6254. Autorizado Sierra Bravo Romeu e Juliette, 3280, nível Apertolona, 0 aerovia, até aí, já pode conforme. Decolando da 10 com curva direita da Euleda Brito, controle 1208, e o transponder 5466, o Chané 6254. Tá correto, a China 6254, chame no portão 8 quando pronto. Pronto. Solo 35486, pronto para o táxi PLB52, autonomia 4 horas e 10, alterna Salvador. Gente, 35486, eu sigo o táxi em frente, reporte para ingressar no pátio principal. Gente, em frente, reportaremos no pátio. Charlie Fox, desça e mantenha o nível 050, o ajuste na 096. 050, Azul 4463, Centro Recife no 3325, no 251. 1-3-3-2-5, 1-3-5-1, 1-2-5-1, grato do 4-4-6-0. Para o táxi 7-3-8-9-5, confunda o 4-8 a bordo, obviamente 4 horas, alternando o galeão. Ciente, 7-3-8-9-5, táxi à direita, ponto de espera da 1-0, chame a torre, 18-9-5, boa viagem. Direita, ponto de espera da pista 1-0, 18-9-5, 7-3-8-9-5. Alô, Trip 5486, observe a segunda aeronave da TAM que está ingressando na Juliette. O senhor vai dar passagem à mesma e após o segundo TAM, prossiga para a Taxi Índia, chamando a torre em 1895, Trip 5486. Gente, desloca o segundo TAM, vai aguardar sua passagem, depois ingressa a parte de chama 1895. Obrigado e bom trabalho. Comente. Botar 3216, confirmando o portão 02, autorizado a ingressar no pátio. Portão 2, tá 3216, obrigado. E Salvador, Chané 6213. Chané 6213, contato radar, sobe e mantém o nível 360, saída da EL. 360, da EL 6213, autoriza Leda? Leda, da presente, após Leda Bridge, 6213. Leda Bridge, grato, 6213. Localizador, Azul 4076. Azul 4076, completa aproximação, torre 9895. 1-9-4-1, desce para 2000 pés, o ajuste na 096, reporta estabilizado em LS, que se rei da pista na 0. Para 2000 pés, reporta estabilizado em torre 9041. Azul 4076, prossiga a aproximação, repete, baixar travado. Gente, segue na aproximação, 4076. 95, pronto, 4.0.0. 395, decode de imediato. Afirmativo. 3895, autorizado em ingresso, decolagem da 1.0, com vento 1.0 graus, 179. Autorizado em ingresso, decolagem, 3.3.2.1.9.5. Total 9902. Chame o solo em 121 nesse 19. 219. Juliette, Tango Zulu, torre 9895.